Tá gravando. Fala, galera, estamos começando aqui mais um Locomoca. Quem fez isso? Quem deu esse pipoco aqui, ó? Quem fez o quê? Foi o Pedro. Ai, caralho. Yeah. Eu ia denunciar, mas nem precisou. Okay. Eu não fiz nada. Fala, galera, estamos começando aqui mais um Locomocast ao vivo. Vocês veem que, ah, pô, os caras estão soltando só ao vivo agora, faz tempo que eles não soltam gravado, depois do Ozzy, né, tá? Aí não tem tempo, caralho. É, gente, não tem tempo, então pra não deixar vocês sem assunto, a gente traz alguns assuntos mais atuais e, pô, mais atuais fica até mais bacana, na verdade. Lógico. Mas fiquem tranquilos que a gente tá com uma pautinha aí de temas que a gente vai gravar e fazer os gravadinhos editadinhos do jeito que vocês gostam, ok? Enquanto isso, dá um pulinho lá no Spotify. Por quê? Porque agora a gente tem todos os episódios disponíveis. É, a gente tava sem até um tempo atrás. Exato, tava rolando uma cagadinha aí, mas agora está tudo certo, tudo bonito. Vocês estão com 134 episódios contando com este, sem contar o Love Metal. Com o Love Metal seria 135, mas eu tirei porque eu preciso fazer uma censura que até hoje eu não fiz. Você é preguiçoso, hein? Ainda tava brabo? Qual? Não, ainda tá não, porque eu tirei. Por isso tá 134 contando tá, com esse, cara. Porra, achei que tinha tirado essa merda, caralho. Exato. Então, vai voltar aí o Love Metal logo menos. Então vocês terão 135 contando com o Love Metal e esse. Meu som não tá muito baixo aí, não? Não, tá não. Ah, tá bom. Por quê? Não, pra saber, tá aparecendo. Ok. Não, é que depois, não, ainda tem uns plugins aqui, ó, pá. Aqui parece de pouco, mas depois parece que a gente tá numa rádio. Então vou falar igual o Suede. Não faça isso. Ô, criou. Enfim, eu sou o Rafael Tanicho, a gente tá aqui com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Outcast. Eu. E com o menos importante, o João. Eu. Aí, e hoje nós trazemos alguns temas, inclusive vocês viram. O título desse podcast fala sobre o limite do humor e vamos começar com esse? Isso, vamos. João, explica o que aconteceu aí nesses últimos dias. Ah, o Danilo Gentili, ele foi condenado a 6 meses de prisão em regime semiaberto por ter, difamação, né? Por causa que a Maria do Rosário, deputado, mandou um processo, processou ele por causa de piada. É desacato. É, desacato, ele... Limpou as bolas e a bunda não, dele. Não é desacato. Desacato é quando você faz algo contra uma pessoa durante enquanto ele está exercendo a sua profissão. Um funcionário público, normalmente. Não é só político, não é só policial, também serve para professor, serve para qualquer pessoa de serviço público. Enfim, ele limpou as partes íntimas dele e mandou os processos de volta para ela. Além de ter xingado de puta e coisa assim. É coisa leve, sabe? Ela é a Maria do Rosário. Isso. Maria do Rosário que também teve aquele mesmo rolo com nosso queridíssimo presidente, que falou: fala do estupro porque tu não merece, tá ok? Nossa, que bagulho. Que também foi, né, algo bem feliz de se dizer. E aí o Danilo Gentili, ainda pra melhorar a própria situação, no stand-up dele falou: não, ela merece ser estuprada assim. Ela merece que ser pariu, estuprada mano, assim. Eu tinha visto isso. Exato. Então, a gente tá aqui pra debater o limite do humor. Antes, um gole de coca. Até que ponto a piada vale a pena ser feita e ela é engraçada, né? Sabe que assim, pra gravar esse podcast, eu escutei a opinião do Rafinha Bastos, do Oscar Filho, Fábio Porchat, Gregório do Vivier, de um monte de gente aí. Sim. Que todos, né, expuseram sua opinião na internet. E eu acho que tem dois lados aí que a gente tem que ponderar. Eu acho que assim, a questão do limite do humor é mais uma questão de opinião própria. Sim, sim. Não tem exatamente assim algo concreto do tipo, não, o certo é isso. Mas é óbvio que tem um limite, tudo tem um limite. É, a gente começou com piadas quando era criança, com a piada da loira, com a piada do verdade, português, verdade. Com a piada do japonês, do gordo. Então, piada é como a gente tem por hoje, assim, nasceu de pequenas ofensas. Sim, até de um pequeno, até se for parar pra pensar assim, um preconceito embutido na própria que tinha da gente, né? Tipo, às vezes, de viado, essas coisas assim que a gente tem quando é criança, né? Exato. a gente não tá aqui também pra debater, ah, pô, mas ele foi machista. Não, foi claro. Esse ponto, claro. Foda-se, gente, né? Não, é. Assim, na verdade, esse ponto é óbvio que foi. Sim, mas não é o tema que a gente traz, né? Não é, é o centro da... E acho que pra ninguém foi, eu acho. É, assim, todo mundo sabe que o cara é um babaca, que é machista, que é o caralho a quatro, que... É, tudo bem, a gente vai discutir a questão do de até que ponto que a gente pode falar alguma coisa ou não, né? Então, eu gostava bastante do Danilo Gentili até ele começar a entrar em lado político. Aliás, tem muita gente que a gente gostava bastante, começou a entrar no lado político. Carai. Que a gente começou, puta, mano, que opinião merda que o cara tem. Sabe? Ó, até eu parei com minhas piadinhas depois que a galera começou a falar merda. Então, mano, não só por ser opinião diferente da nossa, mas por ser opinião infundada, sabe? Uhum. Rasa e... Não só isso, às vezes a gente pensa, porra... Será que vale a pena a gente ofender alguém só pra tirar uma risada de uma meia dúzia de pessoas? Então, quando a gente para pra pensar no acontecimento em si, claro que foi uma merda e claro que ele merece isso. Uhum. Isso é fato. Porém, ele merece prisão? É aquele negócio lá. Tipo, por mais que a gente fala, nossa, mas ele fez, falou merda, né? Ainda é um político, né, censurando um comediante. Sim, não, mas não. Não, aí entra uma questão também que todo mundo confunde, que é a questão de censura ou liberdade de expressão. A censura não foi feita. A censura é você chegar pra ele e falar, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, a gente não vai permitir que você faça. Tem que falar. Liberdade de expressão também é confundido muito com a questão da impunidade. Você tem a liberdade pra falar o que você quiser na sua vida, desde que você arque com as consequências disso depois. É, mas um dos pontos que foram tocados realmente foi essa, a questão da liberdade de expressão. E... Bom, pelo menos a opinião da maior parte dos humoristas é que o cara não deveria ser preso, não deveria chegar ao ponto da prisão por causa de uma piada. Porque... quando a gente parte... Pro princípio de pensar em coisas como jogos que incentivaram violência, que incentivaram morte e tudo mais. E desculpa entrar no lado político, a gente tem um presidente que incentiva para um caralho a violência. Infelizmente, né? E, tipo, a gente tá quebrando a liberdade de expressão de um cara que nasceu pra fazer aquilo. E ao mesmo tempo a gente tem o maior representante do país hoje dando moral. Dando moral errado pra caralho, né? Como pois é. Então, esse que é o ponto. Eu acho que pesa muito nessa questão da liberdade de expressão. Porque se a gente falar, não, ele não vai poder fazer isso, então a gente não vai poder falar mal também do Bolsonaro. Exato. A gente não vai poder falar mal de algum dos filhos do Bolsonaro. Não, aí que tá, pode. Mas a questão é, ele pegou de frente com alguém que realmente levou isso pra frente. A maior parte das pessoas simplesmente xinga o cara, acha um escroto e acabou. Sim, mas é que tá. Estão colocando que ele não pode, e pelo fato dele não poder, é que ele tá sendo preso. Isso não é uma consequência equivalente ao ato dele. Ah, o que eu acho é assim, primeiro, na minha opinião pessoal, qualquer punição pra barbaridade que o Danilo fala é pouco. Mas a questão... Eu não acho nem a questão dele ser preso, assim. Eu não vi exatamente qual que foi a piada que ele fez. É, só colocar um ponto aí. Entra a questão de um tweet dele também, de tweets que ela pediu pro cara tirar do ar. E esse próprio vídeo dele pegando o documento e enfiando na cueca, a própria Maria do Rosário pediu pra ele tirar do ar. Pediu assim, né? Intimou ele a tirar do ar. Ele foi. Ele foi processado. Qual foi a acusação? Difamação? O que, que foi? Difamação, isso aí. É, com a questão da difamação, legalmente sim, ele pode ser preso. Eu tô falando legalmente. Agora, a questão ética do negócio, eu acho que. É complicadíssimo falar, porque aí também vai da interpretação de cada pessoa numa situação dessa. Eu, basicamente, deixaria passar. Só que eu entendo muito uma pessoa que realmente vai atrás dos seus direitos quando ele expõe essa pessoa na internet para os seus seguidores depois irem acabar com a vida dela. O problema é que chegou a expor até a filha dela, né? Sim, sim, isso é crime, cara. Eu entendo, mas eu acho que... foi levado a um nível que talvez não devesse, sabe? Foi elevado, digamos assim, o ato. Sim. Foi elevado a um nível. Porque o próprio Bolsonaro virou pra ela e falou: meu, eu não te estupro porque você não merece. O Danilo Gentili enfiou um documento no saco, porra. Ah, assim, mas os dois tomaram processo na cabeça por causa das coisas que eles fizeram. Só o Gentili é preso nesse caso. Porque o Bolsonaro não foi lá e pegou esse caso e ficou esfregando no cu e mandando pra todo lado e acabando com a imagem dela em todas as oportunidades que ele podia, inclusive envolvendo família e tudo mais. É que negócio. Eu acho que assim, tudo tem um limite, sabe? Se ele tivesse parado na questão do processo, nada disso teria ido pra frente. É porque aquele negócio do dar que eu te dou outra só viralizou por causa do seguinte. Seguidores do cara. Sim, sim. Então, tipo, ele meio que deixou quieto aquela fita. Ele não tocava, né? Nossa, o Gentili. O Gentili, ele é do tipo que gosta de aporrinhar as pessoas num nível absurdo. Uhum. Então, o que ele fez, ele basicamente tá colhendo o que ele plantou. Porque se você toma um processo na cabeça, você vai ficar quieto. Você vai falar: não, vou arcar com isso aqui. E beleza, você não vai chegar e aporrinhar a pessoa, aí a pessoa, tipo, não te dá moral, você vai atrás do filho, da filha, do resto da família, ficar jogando nas redes sociais pro pessoal ir atrás, acabando com qualquer vida online que essa pessoa tenha, que todo mundo sabe que hoje em dia isso é importante. Uhum. Então, é o que eu falei, eu acho que tem os dois lados dessa moeda, que um é esse lado de, tipo, realmente foi uma atitude de merda, e o outro lado é a questão da liberdade de expressão. É isso que eu tô falando, sabe? É, no ponto liberdade de expressão, ele tinha todo direito. Eu só acho que isso que aconteceu dele ser condenado é mais motivo pra ele fazer mais piada. Uma pessoa sensata não faria, sabe? Mas só que aí que tá, uma pessoa que não tem limites. Como que você para alguém assim? Porque você sabe que ele tá criando uma geração tóxica, que as pessoas que acompanham ele estão ficando cada vez mais tóxicas. Uma pessoa dessa tem que parar em algum momento. Sim, sim, mas a gente tem que encarar também que no Brasil ninguém é preso pra essas coisas. Ele é condenado, beleza, como que é? Ele é condenado em injúria. Não, ele vai ser... Regime semi-aberto, mas ele não vai acontecer nada, ele vai pagar a grana. Eu simplesmente jogaria uma multa fodida nele. Sim. E prejudicaria ele financeiramente, porque prender esse cara... Primeiro, ninguém vai preso no Brasil por causa dessas coisas. Segundo, você deu mais repertório pro cara. Sim. E que fique claro, eu não gosto do Danilo Gentili. Eu realmente só fui atrás de várias opiniões, e uma das opiniões que eu acho muito importante é a liberdade de expressão, porque... Por um lado a gente pode falar o que pensa, por outro lado não. E eu acho isso meio foda. E pode parecer que eu tô sendo muito escroto fazendo isso, sabe? Mas... Não, assim, é aquilo que eu falei. Liberdade de expressão ele tem total e sempre teve e vai continuar tendo. Só que a pessoa confunde liberdade de expressão com impunidade. Do tipo, ah, eu posso falar o que eu quiser que ninguém vai ter o direito de me fazer nada. Sim, tipo, mas... você chegar num velório e começar a falar: ah, esse morto aí era um filho da puta, todos vocês são escroto, não sei o que. Você pode fazer isso. Só que você não pode reclamar se você for preso fazendo isso. Então, mas aí a gente entra numa questão que ele falou na entrevista dele na Jovem Pan que eu vi. Que tipo, ah porra, se esses políticos têm imunidade parlamentar, por que que eu não posso ter minha imunidade cidadão? E aí entra numa... Nossa, né? vou pescar ali atrás o Bolsonaro falando que eu tenho imunidade pra falar que eu não gosto de viado, por exemplo. Sim. Só que aí que tá, é uma questão legal do Brasil. Porra, mas político tem, sabe? Então, mas são essas coisas que eu acho que deveriam ser revistas, sabe? Eu acho imunidade parlamentar coisa que não deveria existir. E principalmente quando você parte do princípio que o tema da sua campanha foi: não queremos privilégios e coisas assim, cara. Ninguém tem que ter imunidade de nada. Tudo que você fizer tem que ter um reflexo de alguma coisa. Você fez algo ruim, você tem que pagar por tudo que você fez. Sim, acabou. Sim. Agora, por isso exatamente que eu falo, não fere a liberdade de expressão dele, porque absolutamente qualquer outra pessoa, tirando meia dúzia de pessoas que são os políticos, não, o que também ele tem dizer isso. Que fere a liberdade de expressão dele foi ele ser intimado a retirar do ar essas coisas. É nesse sentido que ele quis dizer que fere a liberdade de expressão dele. Mas não é por isso que ele tá sendo preso, sabe? Foi pelo que isso gerou, né? Não, não foi necessariamente por isso, foi as coisas que ele falou, sabe? A pessoa pode pedir pra tirar, realmente. E isso acontece também em Facebook e tudo mais. Sim. Por exemplo, página de terraplanista. O Facebook tava tirando do ar. E eles estavam alegando também a liberdade de expressão. Eu acho que tem que silenciar esse povo, filha da puta mesmo. Não, cara. Porque... se tirar a página de terraplanista, vai perder meu humor, cara. Minha alegria. O João não vai ter o que postar. Mano, é a coisa mais engraçada que tem nesse Facebook, velho. Não é engraçado, velho. Não é engraçado. É um É um emburrecimento da sociedade. Porra, a pessoa começa acreditando nessa porra. Aí acontece igual agora em São Paulo. Tá começando a surgir casos de sarampo. Puta que pariu. Porque o pessoal acredita em terra plana, acredita em... febre amarela tá voltando também, gente. Não, acredita em que vacina causa autismo. Caralho, a quatro. Essas pseudociências do cacete tem que acabar tudo. Eu acho que o que causa autismo são essas pessoas, na verdade. Exato. Acabar com isso é um serviço do caralho pra humanidade. Mas aí você vai chegar e falar que... e falar que tá ferindo a liberdade de expressão também. Será que não tem certas coisas que realmente tem que acontecer, o fim da liberdade de expressão pra certas coisas, pra poder melhorar? Eu acho que precisam existir os exemplos, né? Eu só tenho medo do quão fundo vai ser esse buraco, digamos assim. Tem que acabar o humor, tá aqui. Porque uma coisa que a gente tava conversando com o Suede também esses dias, agora que tá de volta ao ar os nossos podcasts mais antigos, quando você para pra escutar, por exemplo, o Fim do Mundo e coisas assim... Pô, eu tava ouvindo esses dias, velho. Mano, você vê um nível de humor que a gente tinha? Puta que não que hoje a gente não tenha mais esse nível de humor. Mas a gente sabe que, mano... não pega mais não bem. Não precisa, tá ligado? E nem precisa. E nem nesses, assim, tem coisa que eu falei em outros casts que eu penso agora, eu dá vontade de tirar do ar, sabe? E ó, eu queria expor aqui que... ah, porra, mas olha lá, o cara tá sendo partidário, sei lá o quê. Mano, vocês procurarem um podcast aí muito bosta, que acho que chama O Brasil Acordou, uma porra assim, lá eu falo que eu votaria no Bolsonaro. Então... Hoje eu falo, Bolsonaro é um bosta. Gente, opiniões mudam. Pessoas crescem, vão respeitar a opinião isso de cada um, cara. Falar que você mudou de opinião é só uma maneira diferente de dizer que hoje você é mais inteligente do que você era ontem, né? Não. Não. De fato não, cara. De fato não. Porque antes eu não via problema nenhum em ficar falando coisas tipo, porra, tá, o cara é viado, porra, fazer piada de preto, sabe? Antes eu não via problema nenhum, mas isso não é questão de ficar mais inteligente. Isso é questão de mudar. É, amadurecer. Exatamente, mas amadurecimento não vem só de inteligência, vem de viver. Não é a questão de amadurecer, é mais a questão de você aprender a viver em sociedade. Exato. Porque... você pode ver, o próprio diretor lá do Guardiões, lá, o... James Gunn. O James Gunn, trazendo de novo o James Gunn na roda. Olha só. Ele foi julgado por tweets 10 anos atrás. Cara, 10 anos atrás, muita coisa muda e você vive muitas outras coisas, sabe? Então, hoje eu falo de boa, assim, que, meu, eu não votei no Bolsonaro, quem votou tá colhendo aí, é nós, na verdade todo mundo tá colhendo, enfim. Por exemplo, Paulo Puto é um cara que eu sei que votou no Bolsonaro. Mas, mano, eu gosto do cara pra caralho, hein? Exato. O problema, na verdade, é assim, não tem problema a pessoa ter votado, exato, sabe? Só que ela tendo os motivos bem embasados e não ser uma pessoa que qualquer coisa que esse político fizer vai lamber o saco dele e dizer amém, aí tá ótimo. Exatamente. E então, a gente respeita quem votou no Bolsonaro, a gente respeita quem não votou no Bolsonaro, a gente respeita, na verdade, até quem votou no Meirelles, cara. Até porque o Meirelles é jique. Pois é. Ele é jique. Não, ele tinha jique. Motivos, né? Quem votou nele era jique também, pô. Dá ciúme, é jique. Pô, vamos respeitar todo mundo. Mas, enfim, o meu medo é do buraco, sabe? De quão fundo a gente vai chegar. O que eu tenho um medo, mais ou menos, desse caso poder abrir brecha, é até onde vai essa possibilidade de mandar prender alguém por causa de humor. Exato. Sim, é esse o ponto que tipo, é o negócio, né? Pegar alguém, por exemplo, você fez uma piada que eu não gostei, tô te processando e você vai ser preso, sabe? E às vezes é alguma coisa tão nada a ver e simplesmente a pessoa não gostar de você vai fazer com que ela arranje um motivo. Bruxas de Salem. É, tipo e outra, isso. Existe aquele negócio, porra, do negro que faz piada do negro, o Chris Rock faz isso pra caralho. Aquele que se recusou a apresentar o Oscar lá também faz isso pra caralho, sabe? Não, ele não se recusou, não deixaram ele apresentar. Ele fez essa piada lá. O cara tá fazendo piada racista. Mano, ele é daquela raça, caralho. A mesma coisa que eu fazer piada de gordo, porra. Eu sou gordo, cacete. Gordo. Ah, não, porque o cara não pode fazer isso. Aí a gente vai entrar naquela questão do lugar de fala. É a mesma coisa que você chegar aí e falar: não, eu posso fazer piada racista porque eu tenho amigos pretos. Sabe? Sabe? Mas aí que tá. Não, aí é diferente, né? Pô, não, é a pessoa, você se encaixa no a questão é a pessoa vive aquilo, a pessoa sabe como que é, ele tem o direito de falar. Exato, ele sabe até o que ponto que ele pode falar pra não ofender ele mais tá do que você, que não faz lugar parte. De fala dele, saca? É. Porque, a gente puxa a Kéfera no programa da Fátima Bernardes. Nossa. Aquilo foi meio nojento, mas tudo bem. Você não está no seu lugar de fala. Gente, o que é lugar de fala? Se for B.O. o homem falar sobre feminismo, ou a mulher falar... Também é B.O. a mulher falar sobre machismo, tá ligado? Exato. Se... Não, é bem diferente. Não, eu sei que é diferente, mas é um... Tipo, é porque são intensidades diferentes e são... É significados diferentes. Sim, mas você entende o sentido que eu tô falando? Só nessa questão da o homem não pode falar do feminismo? Não, peraí. Eu pensei que o feminismo era algo pra igualar a gente e que fosse algo pra todos debatermos tanto machismo quanto feminismo pra, tipo, ficar igual, ficar de boa pra todos. Aí a gente entra na questão do radicalismo de cada pessoa, né? Tem gente que fala, não, todo o apoio que a gente tiver de qualquer um é ótimo porque a gente vê que a sociedade tá mudando. E outras que falam, não, homem entendeu o nosso lado, então cala a boca e não faz mais nada, sabe? E, tipo aquelas paradas que tava tendo os B.O. de apropriação cultural nos anos atrás aí. É, assim, tem seus motivos e tem os exageros também. Aí, Pedrão. Então, mas, porra, a mina que é branca não pode usar um turbante. Ela gosta, caralho, não pode. Tem esses exageros, né? Então, mas é o que ressalta. É tipo, né? Assim, aí, Pedrão, nada de tatuagem oriental, você é brasileiro, então, né? Então, saca? Ele tinha que tatuar, sei lá, o Barnabé do sítio. Fazer um Neymar em alguém, né? Tá ligado? Não tinha que tatuar porra nenhuma, ele tinha que pegar o Urucum, espremer no dedo e passar na testa, tipo Simba. Exatamente. Então é foda, né, gente? Ah, velho. É Brasilzão complicado. Aí tá paia, velho. Ah, te fala um pouco aí, que você não falou nada. Bom, mano, eu tava vendo. Eu não sei se o que eu penso é... Nunca é errado, cara. Não existe não tem certo que pensar errado. Porque tipo, eu tava vendo que quando o Danilo Gentili era moleque, os caras pegavam muito no pé dele, igual ele pega no pé das pessoas hoje em dia, tá ligado? E, sei lá, mano, vai saber que ele ficou assim depois que perdeu o pai, a irmã, tá ligado? É. Ele falou, então, que se foda, tá ligado? Existe, então... É um bullying reprimido aí, né, gente? Sim. Aí que ele botou tudo pra fora que aconteceu. Aí você falar que isso é justificável é a mesma coisa que falar que o atirador lá da escola tinha seus motivos sólidos, sabe? Que não tem. Não tô falando que é justificável. Mas estamos falando que, tipo, existem pessoas que por causa do bullying melhoram, outras que pioram. Exato. Sim, mas é assim, isso é uma questão que a gente não deve nem levar em consideração na parte da discussão exatamente do caso. Porque a questão é, ele é desse jeito, não importa por quê, sabe? É desse jeito. É a mesma coisa que a gente fazer um filme da Malévola agora, caralho, que não adianta nada. Então, fizeram, virou aquilo lá, né? Pois é. Mó legal o filme, gente. Passou hoje na TV, hein? João, isso daqui? Ah, é daqui. Fica à vontade, guarda aí, caso o João resolva... Falar de novo. Enfim, falar essas coisas que ele fala aí, né? Então, gente, passando essa parte aí, que eu acho que tirar alguma conclusão disso é meio complicado e acho que cada um vai ter seu ponto de vista mesmo. A gente e quem tá escutando vai ter ponto de vista diferente. Não, então, mas o seu tá errado. Manda lá no grupo que a gente fala, saca, que você tá errado. Mas não, a gente só tá plantando a sementinha. Do caos. Não, não é nem do caos, é do questionamento. Aí, Renatão. Até que ponto a gente vai chegar? É, cuidado, velho. Não, falando sério, não tô zoando, não. Até que ponto a gente vai chegar em censura, em punições? Uhum. Eu acho que qualquer discussão se levada na civilidade, assim, de não partir pra ofensa e nem nada, é tudo válido, sabe? Então, tudo não, é construtivo. Eu tô falando no sentido de, vou fazer uma piada, o quanto eu tenho que me preocupar. Acho que tudo que você vai falar na vida você tem que se preocupar. Eu já até um tempo atrás, inclusive no podcast, sempre fui do tipo, eu falo e foda-se, sabe? Eu não sou mais assim, eu mudei pra caralho. Mas é que no final das contas toda discussão madura é resolvida em questão do Facebook, né? Sim, e sempre tem um vencedor num debate. É. Sempre tem o Trump. Amarra o Trump. Segura o Trump, né? Só a questão. Enfim. 80 tiros, gente. Oi, vamos falar de coisa feliz. Vamos falar de coisa feliz. 80 tiros, mas eu acho, olha, acho que a gente se equivocou. É, pra caralho, mano. Você teve 80 tiros num carro de família. Foi de as palavras do povo. Sim. 9 pessoas. É, 9 militares falaram, ups, a gente errou, e ficaram dando risada. 80 sim. tiros. Outro problema que a gente vê, que é quando... e outro problema, outra questão de tipo, por que, que você não deve ter uma arma na sua mão, cara? Exato. É, se o cara tivesse armado, os militares iam matar o cara e falar, não, era bandido sim, olha, ele tem a arma. Uhum. Não só isso, mas tipo, o próprio Sérgio Moro falou que agora com as novas medidas de segurança vai ser mais fácil que isso aconteça mesmo. Problemas aconteçam, né? Tipo, mano, você então, tá na droga, que... meu irmão. Não é pra isso acontecer, tá ligado? Ou seja, você deu uma arma pro maluco e falou, cara, vai cê lá. Vai, você tá seguro, tá ligado? Não, livre-arbítrio, bicho. Vai lá, faz o só alegria. E daí, 9 desses malucos que receberam essa notícia, vai lá, livre-arbítrio. Meteram 80, tio. Nossa. E não tem nem explicação. E o caso, ó, vamos lá, detalhes do caso, né? O chamado já foi feito. Tipo, quando as polícias militares chegou, o chamado já tinha sido feito fazia 2 horas. Sim. E a descrição era a seguinte: carro de branco dirigido por um preto. É. Essa era a descrição pra localizar o fugitivo. E eles acharam uma família indo pra um chá de bebê e pensou. É esse mesmo. Vamos dar 80 tiros de aviso, né? É, vamos avisar que a galera... Gente, não, eu me pergunto se entrou um cara assim na frente e falou, baixa velocidade aí, tipo, encosta. Não. Claro que não, cara. E aí a justificativa do povo que tenta apaziguar a situação pro lado deles é falando, não, porque militar não é feito pra abordar essas coisas, militar é feito pra matar mesmo. Porra! Gente, ainda pessoa, bem, agora. Ah, não, então tá tudo bem. Então os 80 tiros agora estão justificados. Gente, vamos deixar de ser burro. Eu não tô falando assim, porra, porque todo militar é igual. Não. Não é. Nem não fodendo. É. Mas em todo lugar tem gente escrota. Pra isso caralho. Que a gente tá falando, saca? Caralho, que tem que ter punição, né? Que tem que ter uma. E a questão é assim: beleza, o pessoal falando, não, foram militares despreparados. Tá, então é culpa do exército que deixou eles, esses militares, gente, lá. Exato, gente despreparado. E é culpa do presidente da república, que é o maior. Incentivador cargo, mesmo. Não, cargo do exército. O cara que responde pelo exército, o maior nome do exército no Brasil. Em qualquer país, é o presidente. É o presidente. Uhum. As ordens são acatadas direto do presidente quando é algo crítico. Inclusive, quem organizou quando eles despacharam Osama Bin Laden, o Team Six, quem deu a ordem pra dar o tiro foi o Obama. Sim. Então, assim, o presidente ainda chegar lá e falar, porra, o exército não matou ninguém. Essa é a pior coisa que pode acontecer, sabe? O exército não matou ninguém, não. Isso não acontece. Ele fala, porque o exército é o povo. Não, o exército é você, cara. Você que é a voz do exército. E você, senhor presidente, já disse várias vezes que, tipo, os caras vão poder fazer isso mesmo. E olha no que deu. É, atirar primeiro e perguntar depois, né? Exato, gente. E olha no que deu. E aí, novamente, porra, a gente não tá criticando você que votou no Bolsonaro, tá ligado? A gente tá criticando um acontecimento durante o mandato de um cara que falou que isso vai acontecer. E a posição dele referente a isso, né? Como ele se posicionou quanto a isso. Saca? Então E antes a gente evitava entrar em temas políticos, mas a gente tá chegando num ponto que vão acontecendo coisas, cara. Não tem como, que não mano. Tem cabimento, cara. Que não tem cabimento. Então, tipo, 80 tiros. E o general lá ainda do exército virar e falar: pode ser que a gente se equivocou? Cara, vai tomar no cu, bicho. Que equívoco é 80 tiros, velho? Porra, um tiro de aviso na roda, caralho. Pois é. É, os caras usam os Estados Unidos como exemplo, mas, velho, se você pegar a punição que os caras teriam nesse caso... Aí é pena demais. Não, assim, óbvio, aconteceu pra caralho no Afeganistão de matarem gente inocente, inclusive irem pra extermínio. Sim. Inclusive tem o caso do exército privado, Blackwater, lá tem um livro que é Blackwater, a história do maior exército privado da história, que conta as atrocidades que esse povo fazia por lá simplesmente porque não tinha ninguém olhando, e se deu merda foi a empresa, não foi o governo. Exato. Mas o que acontece em solo americano, que algum oficial de lá, um militar de lá faz, dá uma bosta gigante. Então, mas o PT, não, gente. Pera lá, primeiro que o Lula tá preso, seus babacas. Segundo, que o PT não tá no poder e provavelmente não vai estar nos próximos muitos anos. Se tudo der certo, né? Exatamente. Nossa. Porque, tipo, se não ficou claro ainda, desde o começo do podcast, onde a gente xingava amigos nossos de petistas, se não ficou claro que a gente não gosta do PT até agora, a gente não vai tentar convencer você não, tá bom? Mas, gente, vamos pôr a mão na consciência um segundo, tá ligado? Porque não tá dando. Não tá dando, e não tá dando pra passar pano, não, gente. E assim, eu não vou falar também que o Brasil tá uma bosta por causa do presidente, mas não, a gente claro tem que pegar situações como essa e cobrar, sim, sabe? Nossa, mesmo quem, caralho, quem votou e apoia, eu não critico por votar e apoiar, mas numa situação dessa que é um absurdo... Você não pode passar pano pro cara, né, exato, cara? Isso é algo crítico pra caralho. Imagina se isso vira rotina daqui pra frente. A gente não vai poder sair na rua mais. É? Você não pode... Pô, o cara vira e fala... Olha, Danilo Gentili, eu presto toda a minha solidariedade a você, tá ok? Só que o exército não matou ninguém, não. Gente, olha o que tá sendo feito, cara. Mano. É lógico que ele vai prestar solidariedade pra um cara que fez uma parada com uma mulher que ele virou e falou, não estupraria você, dá que eu te dou outro. Lógico, porra. Agora, ficar quieto. E ficar quieto por mó cota e depois virar e falar que o exército não matou ninguém... Não, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, cara. Na moral, velho. É, ele falou que isso foi um incidente apenas. Incidente. Porra, sabe, um incidente verdade. Seria se ele tivesse dado um tiro no cara. Porra, um incidente, mas o próprio ministro da Justiça que ele colocou ali falou que isso pode vir a acontecer mais vezes. Sabe o que foi um incidente? Foi um policial em Matão que matou um adolescente, se eu não me engano, com um tiro que disparou sozinho de uma arma fabricada no Brasil. Sim. Isso é um incidente. Incidente é quando você tá viajando e passa um cavalo na tua frente na pista, você bate e tua família inteira morre. Isso é exato. Incidente. Agora, mas... quando tem o respaldo de uma pessoa puxando um gatilho pra matar uma família inteira dentro de um carro, que por sorte não matou, aí sinto muito, não é incidente não, isso aí é um atentado terrorista, na minha opinião. E deixa eu te falar alguma coisa pra pessoa que pensa em ter uma arma, em tirar, né, o porte. Gente, ninguém tem uma arma pra não atirar, tá bom? É. Tipo assim, aquele negócio lá, armas não matam ninguém, mas armas não têm uma segunda função. Exatamente, exatamente. Ninguém tem arma pra não atirar. Então, tipo, cara, eu não penso em atirar em ninguém. Obviamente eu não vou comprar uma arma. Não, assim, quem quer comprar, eu acho que seja feliz, sabe? Realiza seus sonhos aí. Só que tem a ciência de que você vai ter uma responsabilidade fodida tendo esse bagulho em casa. Exato. E tem a ciência que, tipo, o cara que vai entrar na sua casa pra te assaltar, sei lá, pra estuprar sua mulher ou qualquer coisa assim, provavelmente usa uma arma há muito mais tempo que você. Exato. E tem menos a perder também, né? Exato. Então, e uma coisa que eu tava conversando com o Henrique, inclusive, esses dias, que ele jogava Airsoft comigo. E eu até falei, velho, os caras querem comprar arma pra achar que é o Rambo do caralho. A gente jogando Airsoft pra tomar tiro de bolinha, a gente tinha um cagaço do caralho de sair e botar a cara pra dar os tiros, sabe? A gente sempre pensava 10 vezes antes de tomar uma atitude. Imagina uma arma mesmo. É? Tá louco. Tá louco. Ah, enfim, gente. Vamos falar de coisa boa. Mas vamos colocar a mão aí na consciência, tá? Vamos começar a ver umas coisas, porque 32 bilhões a menos da Petrobras não é pouca coisa. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Não, mas agora pode, só não podia quando a Dilma fez. Exato. Tudo que é perfeito, a gente joga pra direita. Tudo que a gente fala que é mais esquerda, não é verdade? Enfim. Puta que pariu, véi. Toma um banho de golden, um banho de chá. Tá muito. Essa bancada aqui tá muito petista pro meu gosto, eu vou embora. Tá bom, petista, ok? Ai, caralho. Mas enfim. Vamos falar do seu cu? Não, calma. Vamos falar de várias coisas aí. A começar pelo buraco negro. É isso que eu tava falando. O seu cu. Põe em coque. Putz. Tem um tequinho, quem que vai então, ser gente, então, o que acontece? Depois de sei lá quantos anos, temos a primeira foto de um buraco negro. Sei lá quantos anos, nada, desde sempre, isso, né? Isso é top pra não, caralho. Mas tipo, tinha. Tô falando que tinha. Não, assim, na verdade, o que acontecia com o buraco negro é que conseguiam fotos de quasares, que é quando um buraco negro... Eu posso estar falando merda porque eu não sou astrofísico, mas quando um buraco negro engole uma estrela ou algo muito grande, ele começa a soltar uma grande quantidade de radiação gama, que isso conseguia registrar. Mas não exatamente o ponto que ele estava. Na real, não tem como tirar foto de um buraco isso negro. Isso que eu ia né? falar. Como fotógrafo, essa colocação me deixou meio assim... É, porque é uma fotografia composta de luz e sombra. A partir do momento que o negócio não possui luz, não é uma fotografia. Não há fotografia. Você tirou foto da distorção espacial que ele causa, não dele. Do buraco negro. E eu achei isso fantástico, primeiro, porque a primeira nave a pousar na Lua, os códigos foram escritos por uma mulher. Sim. Os códigos que... não todos os códigos, né? Toda a compilação e o caralho A4 também foi dirigido por uma mulher nesse caso. E eu achei muito isso foda. Isso é muito fantástico. Foda, velho. Pô, pra caralho, gente. Puta que pariu, não, primeiramente, antes de ir pra polêmica do esquema. Essa foto do buraco negro é uma das coisas mais fantásticas do universo. Pode estar embaçado e o caralho A4 vai tomar no seu cu. Isso é foda pra caralho. Pra caralho. Se você pensar que antigamente, há 20 anos atrás, a gente tinha um esboço mal feito de Plutão, e hoje em dia a gente tem uma foto perfeita de como ele é. Olha o avanço que a gente pode chegar em alguns anos. E eu acho muito foda, porque, tipo, recentemente eu trabalhei a capa do álbum da Ivia usando um buraco negro. E, mano, o bagulho é aquilo mesmo, né, velho? É aquilo, literalmente isso. Sim. Porque, isso é, tipo, muito foda, é aquele negócio, cara. Como você vai garantir que um desenho é realmente parecido com o algo verdadeiro se você nunca viu o algo verdadeiro? Mas agora a gente sabe como é, velho. Não, mas aí tá aquela questão também, né? A partir de Saturno, ninguém conseguia enxergar planeta nenhum, mas todos foram descobertos antes de serem vistos. Sim. Inclusive tinham desenhos mais ou menos perfeitos de como que era Plutão, que tem uma lua um pouco menor que ele e o centro de órbita deles fica fora do planeta. Então eles dançam entre si ao invés da lua girar em volta dele. E já sabiam isso antes de observar. Então, pra vocês fazerem um desenho, hoje em dia, com os cálculos e o caralho A4 que os caras fazem, eles já conseguem chutar alguma coisa que... Chutar, assim, muito próximo. E o negócio do buraco negro surgiu de um sonho que o cara teve sobre estrelas negras, né? Que seria o negócio inverso, de em vez de expandir energia, ele puxar essa energia. Ah, é, liberar. Isso é muito foda. A teoria do buraco negro, ó, quem quiser, vou fazer um jabá foda aqui. O Meio Beat soltou essa semana um texto sobre buraco negro que eu achei uma coisa fantástica, absurda. Eu li. É aquele que você mandou no grupo? Sim, escrito pelo Cardoso, muito foda. Todo mundo cagou pro texto que eu não mandei no grupo. Preferiram prestar atenção nos memes. Memes. Mas a teoria do bagulho é um negócio foda. É um bagulho tão denso que colapsa em si mesmo e começa a sugar as coisas que entram dentro do poço gravitacional dele, aumentando a massa. E lá dentro, a massa dele é infinita. E a densidade dele é zero, alguma coisa assim, se não me engano. Não, a densidade é infinita e, se não me engano, o tamanho dele é zero, coisa assim. Eu não lembro, tá? Velho, é um negócio foda. Imagina uma superfície em que nem algo na velocidade da luz consegue escapar. É, a luz, no caso, né? Eu queria ver nego falando, os caras estão querendo lacrar, falando que é uma mulher que fez isso. Não, é uma realidade. Eu falei isso exatamente porque soltou algo assim. Sim, sim. Não, eu vi, eu tava um cara postando assim, mas tipo assim, não desmerecendo a mina, mas só que... Se fosse o tal Carl Zeiss, não tava embaçada essa imagem, tá ligado? Não foi isso. Tem uma puta equipe por trás também que não deram atenção. Só que não é isso. Não foi isso. Não, nem foi isso a questão. Okay. Eles falaram, não, porque foram tipo 850 mil linhas de códigos escritos, mas 700 mil foram feitos por homens e ela recebeu a fama. E eles colocaram lá, 650 mil foi feito por tal pessoa. Essa pessoa não tinha Twitter, ele criou uma conta só pra sair lá e falar, você tá falando merda, cara, porque eu escrevi muito menos que isso e ela merece todo o crédito do universo que eles deram pra ela. Então, eu acho que assim, o mérito não tá pra quem faz metade, o mérito tá pra quem conclui, tá ligado? Exato. Porque... É só ver, porra, o Projeto Manhattan. Ah, foi coisa do Einstein, pô, não foi ele, sabe? Gente, quem é que dá. Quando você tá jogando RPG, quem que ganha o XP final? Quem matou até o final, quem dá o último hit, né? Quem dá o último hit. Então, como é que os caras fazem pra ajudar quem tá iniciando no WoW? Eles chamam, vamos lá, galera, que eu mato, você dá o golpe final aí. É? É. É, oh, é, dá pra fazer, a galera luteava assim. Entendi. Quando jogava WoW não era assim, não. Mas enfim, né? Fala um buraco negro. Ah. Tem um negro de volta em Star Wars. Ele, Lando. Ah, Lando. O Lando já tava aí, mas tem outro... Não, o Lando já tava aí. O Lando aparecia desde os anos 80. Episódio 6. 60, sei lá. O Lando não aparecia desde aquela época. Já tava aí. Mas a gente sabia que ele não tava morto. Mas a gente não sabia que ele ia aparecer, filha da puta. Mas essa foi uma surpresa boa. Surpresa ruim? Surpresa ruim pra mim foi aquela risada do Imperador no final. É, do Palpatine. Não precisava, né, gente? Pra que vai trazer ele de volta, né, minha Vocês gente? Vocês entenderam ainda, a gente tá falando do novo trailer de Star Wars. Isso. The Rise of the Skywalker. Eu tô sentindo assim que eles vão fazer o Rey virar Skywalker e eu vou ficar puto no cinema. Exato. É isso que eu pensei na hora que eu vi o título. Então, ó. Então, é que dá várias interpretações, né? Dá aquele negócio, pô, será que o Luke não morreu então, Luke? Não, morreu, ele apareceu na força. Não, outra coisa que pode ser é que o Kylo Ren é Skywalker. Isso é bem... Ah, ele é? Claro. Ele é, verdade, porra, é filho da Leia, caralho. Putz, é mesmo, né? Putz, né, já? Ah, é mesmo. Então, ele provavelmente vai ter uma redenção, alguma coisa assim, tipo a la Darth Vader, sabe? Mas que assim, ele pode não ser Skywalker no nome. Porque o nome dele é Ben Solo, né? Ben Sim. Solo, Sky, pode ser Skywalker em algum momento aí. É, mas vai que ele tem a redenção dele e aí chega, não, eu sou Skywalker, sabe? Pá, então, título. Né? Vai saber, né? É difícil, né, cara? É difícil, caralho, cara. Mas... Não, é assim, foda. A pior bosta que eu penso, quando saiu o trailer, eu vi a risada, eu mandei no grupo. Não, isso aí certeza que é um clickbait do tipo a respiração do Darth Vader no primeiro trailer. O ator tava lá. E aí, aí eu vi que não era. Ele vai estar no filme. Aí eu fiquei meio. É. E é um dos únicos atores que continua ali, né? É, agora ele não precisa nem de maquiagem, ele né? Ele tava desde o primeiro filme. É um ator que veio desde o primeiro filme. É igual o Skywalker, né? Não só ele, mas a Leia, o Han Solo, que Deus o tenha. Mas olha. O Chewbacca, o C-3PO, o R2-D2 não, porque ele também foi pro saco agora, né? Mas o Chewbacca, não sei nem se é o mesmo cara ainda. É o mesmo cara. Ele não tava com uns problemão, pá? Não. Todos eles eram os mesmos até o último filme. É engraçado que, tipo assim, você olha o Palpatine quando ele tá no 456... Mó veião, né, e tal. E na verdade ele era novaço. Aí depois quando foi pros outros filmes, ele tava mó veião e na verdade ele tava veião. Agora ele não precisa da maquiagem toda que fizeram. Exato. É só botar o manto lá e acabou. É muito do caralho isso, gente. Mas tomara que seja tipo um flashback ou uma gravação, uma memória, alguma coisa assim. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu acho que não vai ser não, hein. Ah, tomara que seja, porque, olha... Eu gostei muito do 7 pra caralho. O 8 eu achei muito bom. Pior que o 7, óbvio, mas muito bom. Esse eu não tô com tanta expectativa. Então, eu ouvi outras teorias, tipo, de ter os Jedi, tem os Siths e vai ter os Skywalkers. Como se fosse uma nova vertente ali na força. É, se for que ver... Que entre as trevas e a força. Não, é que o Yoda falou que chegou na hora dos Jedi acabarem. Sim. Então, quem sabe, né? Mas ao mesmo e a gente tempo, não tem nenhum Sith. Mas ao mesmo tempo pode ser o filho... Não tem mais o... O filho ou a filha da Rey com o Kylo. Se for, eu vou jogar pipoca na tela e vou embora. Se for, vou pegar meu cu, abrir e colocar a cadeira do cinema inteira dentro. Qual é que cabe, hein? Então. Olha só, hein? Então tem várias coisinhas aí do Rise of Skywalker. Ah, igual eu mandei no grupo, outra coisa que me faria ir embora do cinema e não assistir mais Star Wars é a Rey ser uma Skywalker. Eu vou ficar bem chateado se isso acontecer. Mano, eu tô com medo que é tão fodona, cara. É, não precisa desligar ela nos Skywalker pra ficar boa pra caralho. É. Principalmente depois que você mostra aquele molequinho no final do do último do Jedi. É, podia fazer, sei lá, o Luke pulou a cerca, teve um filho com alguma aluna, sabe? Ser, não precisa nem ser ligado, sabe? Mas, porra, sempre é dito que a força está em tudo, tal, em todos. Não, mas é que agora mostrou agora eles vão ter que dar motivo pra ter Skywalker. É isso que é o foda. E todos os Skywalker morreram, né? Tipo, a Leia ainda no filme tá viva, só que na vida real... Nem no filme, era bonecão, né? Mas como é que ela vão fazer um bonecão igual fizeram lá no Velozes Furiosos? Não, velho. Você não viu a Princesa Leia no Rogue One? Não, caralho. Ficou bem feito até. Não. Ficou bem feito pra caralho. Você não assistiu, cara? Eu chorei pra caralho com aquele final. Parece ser porra. Ela é a Leia nova, cara. A Leia nova. Eles fizeram ela em computação e ficou muito foda. Perfeito, perfeito, cara. Melhor do que o... Do que o Tarkin. Melhor do que o Tarkin. Que ficou uma bosta do caralho. Mas então, fora isso, a gente teve trailer dublado de Aladdin. Que eu não vi. O meu tesão foi que o Márcio Simões está dublando o gênio novamente, obviamente, porque ele é dublador do Will Smith. Mas é o mesmo dublador do gênio, ele continua nessa. Isso é foda. Eu espero ver uma referência fodida ao Robin Williams no filme. Tomara. Que inclusive o Robin Williams ele não quis aparecer em nenhuma coisa promocional do filme, né? Inclusive, depois que saiu o primeiro filme, ele não fez mais nada ligado ao gênio, não sei por quê. Porque ele morreu? O animal do caralho! Saiu tanta não, coisa animal. Do Aladdin depois, saiu sim. Três filmes do Aladdin, ele saiu o jogo. Foi menos de 10 anos, idiota. Mesmo. Saiu série animada, saiu 15 filmes, saiu o jogo. Kingdom Hearts tem gênio, tanto que eles colocaram o dublador do Homer Simpson na maioria desses casos. Babaca! É igual falar, seu vô! Ok. Ó, vai tomar o processo do Danilo aí, seu bosta. Não, civil, ninguém hein? Sabe por que eu tô falando porque isso. Porque ele tá com câncer terminal. Não pode rir disso. Vocês estão rindo de câncer terminal. Ó, a gente teve também. Bom, mas, ó. Tá, acho que a última vez que a gente falou do Aladdin, a gente falou que tava preocupante aquele gênio, né? Assim, não tá mais. Quando saiu o primeiro trailer que realmente mostrou ele, eu falei, não, ok, tá bom pra caralho. É, a imagem lá do começo tava esquisita. Não, o teaserzão tava esquisito. Aquela capa de revista tava esquisito pra caralho. Mas depois que renderizaram direito... Aí ficou top. Ficou maneirinho. Ficou daorinha, cara. Ficou bacana. Acho que dá pra acostumar. Outro que saiu também foi o segundo trailer do Rei Leão, né? Então, né? O Scar. O Scar. Eu vi uma imagem tão maravilhosa, tipo assim, o Scar... Aí eu já falei pra você, Simba, parar de falar pros outros que eu não fumo crack. Aí o Simba fala, o crack roubou meu tio, ele não aguenta mais destruir famílias. Então, o Scar... Ah, o Scar sempre foi um leão renegado e todo fudido. Ah, mas ele era... Ele tinha classe. Mas é um desenho, caralho. Na vida real, um leão renegado, ele vai ficar zoado daquele jeito. Geralmente, os vilões da Disney, em geral, tem classe pra caralho. Que se foda. Menos esse Jafar novo aí. Então. Jafar novo, convenhamos. A tendência agora é vilão zoado. É, isso. Não, os live action. Pode ter certeza que o vilão do Dumbo vai ser foda. O bom, ó, que eu achei legal... O que eu achei legal é que são as falas do desenho, cara. Sim, e o dublador do Mufasa é o mesmo ainda no inglês, né? Que é o dublador da... Infelizmente, esse cara não vai, né? É. Jorge Ramos morreu. Não, eu tô falando da versão americana, caralho. Sim. Agora... O do Mufasa morreu também, o brasileiro. Sim, então, o Briggs, se eu não me engano, faz o Simba no... Naquele desenho que faz no Disney lá. Eu sei qual que é, mas nunca assisti. É zoado, eu acho zoado. Ah, mas a dublagem dele seria interessante. Desenho é meio para, cara, velho. Desenho hoje em dia não é mais feito pra gente, sabe? Antigamente a gente tinha os Thundercats e o Caralho A4. Hoje é mais direcionado pra criança mesmo. Exato. Sei lá, menos tem os Irmãos do Jor-El da vida, né? É bem bom. Sim, você quer assistir desenho, não fica falando, ah, estragou minha infância, Caralho A4. Vai assistir alguma coisa que é pra sua idade. Exato. Isso. Cresce em frente a alguém, né, cara? Nossa, para de ser otário e ficar reclamando, ah, estragou minha infância, estragou caralho. Baixa o série original e assiste, larga a mão de ser trouxa. Isso aí. Vou passar um recado pro João aqui, ó. Oi. Pera aí, deixa eu achar aqui. João. Oi. Esse recado aqui é pra você, tá? Com graça lá, com o casinho menininha lá que não tava nem aí com você ficou aí, né? E todo mundo tá preocupado com você. você agora, eu tô fazendo graça? Cresce você, ó, seu bosta, seu merda. Cresce você, cresce na vida. Cresce e aprende a ser alguém, ó, seu bosta, seu filho da puta, desgraçado. Não quero nem olhar na tua cara mais, seu filho da puta. Esse é o recado pra você, cara. Isso é um filho da puta. Você cresceu na vida, porque de fato, os desenhos não são mais pra gente. Mas seria bem bom o Briggs dublando o Simba, cara. Talvez, mas eu. Momento, você eu gosto do Simba original brasileiro. Que foi o Garcia Júnior? Foi, eu acho que foi. É, o Garcia Júnior. Só espero que ele não cante de novo esse ano. É, mas podia, é verdade, podia ser o Garcia Júnior. Nice. Agora eu gostei pra caralho de ver o Timão e Pumba. Eu achei que ficou muito bom. Eu não reparei. No finalzinho, logo depois do crédito. Ele canta a musiquinha. Você não viu? Nossa, depois que aparece o The Lion King? É. O otário pulou. Nossa. Mostra ele. Maui. Mas peraí então. Peraí o caralho, vamos gravar. Eu quero fazer um react aqui. Eu vou colocar direto no final. É, The Lion. A que ponto chegamos, King, gente? Trailer live action. No podcast. É. Como trailer 2, né? React. Estamos fazendo react. React em podcast, a gente já fez tantas vezes. Tá, foda-se. Seus trouxas. É esse mesmo, né? É. Ai, peraí. É por aqui, né? Ah, peraí, volta, como assim? Ah, mano, mentira. Ah, mano, que da hora, velho. Tomar no cu, cara. Tudo isso pra... Ai, porra, hora, até estourei o som. Não tinha estourado o som até agora. Hoje em dia, trailer também tem cena pós-crédito, trouxa. Então, gente. Esse que é da hora. Ah, que da hora. Poxa. Pô, agora você tá felizão, agora né? Agora tô feliz, tá, cara. Tá amortecido. Gostei dele. Agora vai ficar igual ao Way, porra, cara. Ficou fofo, cara. Ficou doideira, eu gostei. Eu achei legal que eles conseguiram fazer os personagens. Assim, pelo pouquíssimo que deu pra ver, eles estão bem reais mesmo pro animal, mas sim, também tem um carisminha lá. Então, essa era a maior preocupação, né? Sim. Tipo, porra, se eles vão fazer animais reais, será, mano? Mas realmente... É, tá indo bem. Nice. Por isso também que eu não fico com medo do Scar, assim. O Scar vai tá legal. É, esperamos que vai tá mais realista, sabe? Porque, tipo, um leão que só fica comendo resto de osso e merda num canto, ele não vai tá ok, sabe? Vai tá, verdade. Vai tá 100%. Ah, ele não vai tá bonitão. Na juba ele usaria Garnier Fructis. Ou não, né? Esse Scar tá tão fudido que eu acho que ele tá até com... Tá até com sarna, que nem juba tem direito. Então, é verdade, o que parecia, saca? É o que parecia. Mas tá certo, ele vive com hiena. Eu sei, mas é o Scar, gente. Hiena é um bicho fudido, é um bicho de merda. Você não vai achar uma hiena bonita. Mas tem o afetivo. Ah, outra coisa. Será que no inglês vai ser o Whoopi Goldberg de novo na hiena? Eu não vi... Ah, então, naquela imagem com todos os dubladores, aparentemente não. Ah, uma bosta, eu gosto dela. E o Seth Rogen vai ser o Pumba. Isso é bom. O que era, né, já meio que previsível. E aquele jornalista lá vai ser o Zazu. Que jornalista? Aquele que fala mal do Brasil pra caralho. Ah, tá. Que o Gregório copiou agora. É bom pra caralho, velho. Eu gosto muito dele. Ele vai fazer o Zazu. Bom. Não, tem coisas boas. Ele vai ter o sotaque inglês dele ou não? Ah, provavelmente, né? E é legal até, né? Porque é meio que um mordomo do rei, né? Então... Sim, ele é o pomposinho, né? É o Joffrey do rei. Boa colocação. Agora o Joffrey, eu acho que estreia Game of Thrones, né? Ah, não vejo. Falando em coisa boa, eu queria dar um recado aqui. Que recado? Pessoas, pra quem é da região de Araraquara, Matão aqui... Vocês já estão ligados o que tá acontecendo por aqui. Nossa, tá bem. Véi, filha da puta, não deixa a porra da água parada, o caralho, a 4. Araraquara já passou de 100 mil casos de dengue. Só um detalhe, tipo, que Araraquara tem 200 mil habitantes, tá ligado? Exato. É, Matão já... Eu não achei nenhum dado atualizado de Matão. Eu tava procurando até pra ficar mais preocupado. E olha só, até esse momento, eu e Pedro, a gente tá em dúvida se a gente tá com dengue ou não. Provavelmente é. Essa, você tá achando... Meu chefe pegou. Meu chefe tá de cama lá, eu tive que trabalhar esse sábado e tal. E é foda, porque eu meio que trabalho o dia inteiro no mesmo lugar que ele, então pode ser que eu pegue também. Foda. Então, gente, ó, calça comprida, por mais que esteja calor pra caralho, calça comprida, repelente pra cacete, porque ó, o suede fica lá, ó, é frescura, repelente, todo mundo lá na casa dele pegou, menos ele, mas ele tá com suspeita também. É, tá com suspeita, tava zoadaço então, aquele dia, mano, então verdade. Tá tudo, gente, não é frescura não, cara, tem gente morrendo por causa dessa porra. É, na moral, não custa nada você deixar a tiazinha que vai fazer a avaliação entrar na sua casa. Ela não vai nego te julgar. Não tá deixando, velho. Você vai falar, ó, tipo... oh, tem água parada aqui, tira essa porra, tá ligado? Ou tipo, não precisa nem deixar a tiazinha entrar, mas olha, filha da puta. É, mano, não custa nada, tipo, você olhar lá, porra, a água do cachorro tá parada faz um tempo, beleza, vou trocar, não, outra, se a água do cachorro tá parada faz um tempo, não tenha cachorro, sabe? Não tenha cachorro mesmo. Troca essa porra pelo menos umas duas vezes no dia. Exato, mano. Então, gente, vamos... Caralho, né? Que pariu. É uma coisa tão simples, velho. Então, isso que eu falo é tosco. É tosco pra caralho. Não, mas não funciona. Velho, no Panamá teve uma epidemia fodida de febre amarela umas décadas atrás e não, hoje em dia tá bem controlado, apesar de ainda ter. Velho, a gente tá no século XXI, é um bagulho que é só você não deixar a água lá, caralho. Mano, exato. Você vai limpar seu quintal, só dá uma ajeitadinha nos bagulhos lá. Isso é uma porra que já era pra ter sido extinta, velho. É, filho da puta, você tá. Por que você não vai jogar aquela merda fora? Você tá fazendo Maria Louca nessa porra, caralho. Mas, mano, eu fico muito de cara, porque ela tem 200 mil habitantes e tem mais de 100 mil casos, velho. Complicado, velho. Só que a mortalidade dela não, aparentemente não tá tanto, né? Não, tá bem. É porque assim, a dengue não mata se você não fizer. Não meter o louco, né? Ah, era, agora, se eu não me engano, morreu umas 20 e poucas pessoas, velho. Pra proporção de quantos estão. Ah, sim, sim. É pouco, né? Porém, tá morrendo gente, sabe? É que morre. Eu acho que. Pelo menos eu tenho a impressão que morre mais pessoas que têm. Não, só morre se virar hemorrágica, né? Não, e também pessoas que têm imunodeficiência por algum motivo. Não, mas digo, pessoas mais simples mesmo. É, no hospital aqui matar morreu. A única caso de morte por dengue confirmada dessa epidemia foi uma menina que tinha AIDS. Tinha AIDS? Eu vi que ela tinha minha idade. Ela tinha HIV e a imunidade dela já era baixa. É o HC que tava contando, trabalhando no hospital agora, né? Ah, é o HC trabalhando, não sabia. Mas eu não tava sabendo disso, só soube que morreu a menina. Eu fiquei até meio espantado, assim, tipo, porra, nessa idade que a gente tá, não é pra ter um sistema fraco, sabe? É, por causa da AIDS que ela tem. E é foda, cara. Eu fico inconformado de... De tá acontecendo um negócio desse hoje em dia, sabe? Uhum. Tá certo, a gente tem comunidades pobres e o caralho a quatro, só que, velho, passar informação pra todo mundo não custa. Exatamente. Não, pior, as pessoas têm a informação. Todo mundo sabe como... E caga pra isso, mano. Todo mundo sabe como evitar a dengue. É. Mas caga pra isso. E, velho... Quero ver quando tiver uma epidemia... Epidemia já tá, né? É. E assim, não adianta você falar, ah, mas essa água tá aí faz um dia, eu vou tirar... É o mosquito pousa lá, bota o ovo, 15 minutos depois essa porra já racha. Exato. Fora que o ovo que não racha, ele fica grudado na ele dura 2 anos. É, exato, ele fica grudado no pote ali. Então, tipo, você tirou água hoje, mas colocou amanhã e deixou. Já era, bicho. Então vamos cuidar dessa porra aí. Seus merda. Seu bosta. E fora que você evita muita coisa, tipo zika, que é uma doença... É uma, entre aspas, dengue mais fraca. Só que mulher, pra mulher que quer ter filho algum dia, é um bagulho foda, é, cara. É foda. Então a gente fala porque aqui minha namorada teve zika. Começou em Araraquara, fudido. Agora Matão também tá ficando meio lazarento. Então vamos ter cuidado, gente. Vamos ter cuidado. Não custa. Na verdade, custa menos você prevenir do que você remediar, tá ligado? É, porque, meu amigo, você não tem ideia de como... É, você sente dor no meio dos seus ossos. É, o João tava com dengue esses dias atrás. Exato, o João tava com dengue. O Suede, todo mundo lá na casa dele tá com dengue. Então, gente, tomar no cu, tá bom? Então todo mundo tomar no cu tranquilo. Vai todo mundo se fuder e acabou, tá ok? Vai tomar no cu tranquilo. E eu acho que é isso. Aí tem tempo aí ainda de trilha, né? Fiz 2 horas de trilha, mas se vocês quiserem falar mais alguma coisa... Quer fazer umas recomendações? Recomendação tipo... Sei lá, eu terminei esses dias Breath of the Wild. Bom, hein? Eu joguei esse tempo todo com o Pepi muito duro. É um jogo fantástico, é um absurdo aquele negócio. Eu comprei o Switch pra jogar ele. Olha eu só. Eu tô jogando Dark Souls 2 de novo, é mó legal. Mó gostoso de jogar. Você podia devolver o... Não, esse aí... Meu Vita. Eu ainda tô Vita pra jogar o o Persona. Não, mas eu ainda tô jogando Persona. Então termina ao invés de jogar o Dark Souls, filha da puta. É que, como eu tinha perdido 10 Azarinha. Horas, pra mim não fazer tudo de novo, eu dei um tempo, né? Pra... É um jogo longo, é um jogo. Em certo momento é maçante você ficar buildando. Não é, hora. Cara, eu jogava tipo um mês por dia. Sabe o que é maçante, João? O quê? Faz desculpa. Putz. Chupa aí. Cara, recomendação. O que eu assisti recentemente? Eu recomendo vocês virarem. Eu assisti gente, Shazam, mano. É mó legal, gente. Putz, é mó da hora mesmo. Eu fiquei mó, falei, pô. Eu filmou. Tô querendo ver, todo mundo tá falando que é bom. Filmão, hein? Achei legal. Caralho. Que é ótimo isso? Não, eu recomendo vocês aprenderem a ser gente. Vai tomar no seu cu. Justo. Eu recomendo Sabrina, eu assisti a segunda temporada. Resolveram o problema lá do... Ah, trocaram o moleque. Satânico, né? O moleque lá, gostava daquele outro moleque. No meio do bagulho lá, dá um BO e explode a estátua. Deu um spoilerzinho, mas não faz diferença esse spoiler. Ah, que mas se foda. Explode a estátua lá, então. Na verdade, assim. Eu recebi um e-mail do Templo Satânico avisando sobre isso. Caralho. Você recebeu um spoiler do Templo Satânico? Pode ficar tranquilo que removeram a estátua nossa lá. Fica tranquilo, irmãos. O que você falou aí, ô João? Você tinha falado antes aí, seu animal? Do quê? Você acabou de falar. Quando eu tava falando, trocaram você tava falando, o moleque que ela fica lá. O namoradinho dela. Não, no final da primeira temporada eu já tava pegando dois, cara. É, eu não sei, eu não assisti a primeira temporada. Seu tosco, então você não sabe o que você tá falando. Enfim, assiste Sabrina, parece um negócio adolescente, mas tem o diabo. E eles falam do diabo com uma naturalidade que me encanta. Show. Então acho que vale a pena a gente ser encantado pelo diabo, não é verdade? É lógico. Sim, todo mundo precisa ser encantado pelo diabo. Que mais? Putz. Mano, ouçam Ice Nine Kills, é uma banda muito top. De que é? Vocês vão me zoar. É metalcore. Ok. E é nóis. É daorinha. Mas zoar por quê, cara? Não sei, você eu vou fudir, mano. Você acha que a gente é o suede? Mano, eu escuto Fresno, a banda que foi mais taxada de emo do Brasil. É, não, é que... e o Esteban, que saiu da Fresno. Bom pra caralho. Tem aquela fita lá do suede dele ficar zoando a gente, pelo que a gente ouve, só que ele é um fudido, né, mano? E ele escuta... Ele escuta cocorosse, velho. É, vai verdade. Se fuder. Pro suede, a questão é a seguinte. Então, pera, deixa eu só fazer uma abertura aqui. Então, agora... Nos próximos alguns minutos, a gente vai falar um pouco mal do suede, viu, gente? Oba! Pra desabafar. Bora. É simples, pro suede é o seguinte: se é experimental, não importa se é um lixo ou não, é ele bom. Curte pra caralho. Mano. E aí de você se você falar mal. Verdade. Eu vou experimentar fazer merda. Ele, na casa dele esses dias, ele sempre mostra os bagulhos, tá ligado? E ele tava ouvindo uns negócios que é. Pega duas músicas e mistura e faz. Uma música só, tipo... A música lá do Shrek, com o ritmo de outras músicas. Ele fica, que, mano? Que bosta ele, isso, não, é, esse é o gordinho que faz. Isso com certeza é foda, que o suede véio. Deve curtir sambô, cara. É, eu gosto de sambô. Eu acho ruim demais. Eu gosto do gordinho que canta Somebody Wants. Não, só que o gordinho é da hora. Só que o que ele pega é umas edições muito horríveis, tá ligado? Ah, velho, ele pega a música de umas meninas lá que não canta porra nenhuma e começa a tocar com um brinquedo, sabe? Do nada aparece um barulho de um dinossauro de brinquedo no meio da música e nada quando a ver. Eu falo que as meninas têm bigode, gente, eu não tô implicando com buço, nada disso. Elas literalmente botam um bigode. Literalmente bota um bigode. Louco. Você gosta, velho? Não, não é que eu gosto. É que eu falo que não é horrível. Você gosta. Seu trouxa. Você gosta mesmo? Não. É que aquele negócio lá, tipo assim... Outro dia ele falou que gostava. Não, eu falei, não. Tipo assim, o Side Monster, eu falei, nossa, pô, legal. Não, só que não, sei lá, não boto num produto escutar no meu celular. Foi aquele legal pra ele... Ah, legal, cala a boca. Não, tipo assim, incentiva, isso não tá é ligado? A pior coisa que eu já escutei na minha vida, tá ligado? Mas incentiva, arrombado. Aí quando eu mostro uma música pra você, você fala, pô, da hora essa música. Daí você vira e fala, nossa, daí é uma das melhores bandas que eu já conheci, Pullovers. Eu acho mó da hora. Então, mesmo. Seu tosco. Eu nem sei o que é isso. É bom. Da hora. Deve ser, mano. O que mais pra falar mal do suede? Eu acho que já falei tanto da suede na minha vida que eu tô mais de boa. Ultimamente não tá vendo muito ele, né, mano? Não tem muita cagada. É, não tá, mas assim, ele é foda. Ele podia estar aqui gravando com a gente, mas não fala nada, né? É, tudo bem. Por que ele não veio? Porque ele tá ruim? Não quis. Não gosta da gente. Não, ele virou no Facebook, então não vai ter gravação hoje. Como assim não vai ter gravação hoje? Ele começou a falar, eu falei, então tá, o Pedro vai passar daí e pegar as coisas. Se não vai ter gravação só porque não vai gravar aí, não quer dizer que não vai gravar. Exato. Filha da puta. A gente dá um jeitinho. Enfim, ouvintes, é por isso e muitas outras coisas que a gente passa todos os dias aí nas nossas vidas. E... enfim, vamos ter consciência aí de várias coisas. A gente falou várias coisas aí que a gente precisa pensar e fazer. E fazer e respeitar. Então é isso. Então é isso. Não se esqueça de ajudar a gente no PicPay. Valores a partir de um realzinho ali. Ajuda aí, porque a gente tá fudido, mano. Exato, de um real a 750 mil. E quando a gente fala que tá fudido, tá. Hoje foi pro saco um cabo de microfone. E, enfim, a gente precisa de dinheiro, né, pra conseguir as coisas da vida aí e continuar gravando podcast. É, o gravadorzinho também tá zoado já. O T-Cast já vai levar pra dar uma soldinha aí e tal. Tá foda, velho. Então vamos dar uma força, beleza, gente? Que mais? Que falar mais? Dos parceiros. Então fala dos parceiros. A gente tem três parceiros, o Zoneando, o MesaCast e o Estalagem Nerd, né? Eu fico o dia inteiro estudando isso. Eu fico pra não esquecer. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@locomotiva26.com, né? .br. Não necessariamente a gente vai ler. Sim, é, mas a gente lê pra gente, né? Pra gente não. Isso é lógico. A gente responde também bonitinho. Você também pode entrar no nosso grupo, né? No grupo do WhatsApp. A gente conversa bastante lá. Fala link sobre... na publicação. E a gente fala sobre várias coisas, sobre coisa idiota, coisa. A gente manda também sobre as notícias. Coisa idiota, sobre coisa idiota. A gente manda as notícias dos podcasts também. Você pode conversar com a gente diretamente por lá também. É não, isso. Quer dizer que a gente vai responder também. Não, a gente responde lá e a gente responde. Ah, o Swede responde? Não, o Swede não. Ah, então tá. E não esqueça de avaliar a gente no iTunes. Isso acho que é uma das coisas mais importantes. Vale lembrar também que estamos no Spotify. Então recomende para os seus amigos. Se você não puder ajudar a gente financeiramente e não puder nem avaliar a gente no iTunes, porque para avaliar a gente no iTunes precisa ter cartão de crédito, você pode simplesmente indicar para pessoas pelo Spotify. Isso é isso. Bom. E a galera do geral tem Spotify, então não é desculpa mais. Só manda o link pelo WhatsApp, não e custa nada. E nem precisa ser o Spotify Premium, gente. Ou até o normal você consegue baixar e escutar o podcast. Exato. Se você entrar, aliás, nesse momento no nosso site, você vai ver que na barra lateral direita tem um Ouça a Gente no Spotify. Aproveita enquanto a gente tá no Spotify. Só clicar, link vai estar lá. Estamos com 134 episódios, 135 Love Metal que um dia volta, ok? Bom dia. Ok. Delayzão, véi. Falou! Falou! Cu. Falou! Falou! Falou! Falou! Falou! Falou! Falou! Falou! Ah não, Outcast, fala um pouquinho aí. Não, véi! Não! Para com essa porra, desliga essa porra aí. Eu vou desligar o do Pedro, não. O do João e o meu. Ah, velho, toma no cu, velho. Fica eu de novo. Ah, velho. Pelo amor de Deus, os caras estragam tudo, a porra toda aí. Ó, não, pensa comigo, tá vindo tudo bem. Mano do céu, velho. Tá tudo bem, tá tudo show. Os caras vão lá e falam, não, deixa o podcast. Ah, toma no cu, velho. Ah, foi top, né, mano? Cansadão, mas é paz. Não, velho, tomar no cu também. Meu pai é um vacilão. Comprou os bagulho no meu nome, eu nem sabia. Show. Pai bom é assim, velho. Seja assim. Faz conta. Ah, lógico, né, velho? Tamo aí na atividade. Porra, velho. Vamos de Vingadores, né? Caralho, Vingadores é top. Ah, vou conhecer o Shop Sentius, velho. Porra. Caralho, velho. É coisa demais pra mim, velho. Tô. Cabeça não aguenta, não, mano. Tamo aí. Mas o professor ensinou bem a gente tá aí concentrado. Tamo focado aí nos três pontos. Caralho, mano. Putz, velho. Poema. Qual que é o da pera? Ah, no meio do caminho tinha uma pedra, eu fui lá e fumei ela. Era alguma coisa assim.